Aí. Essa já que vocês mesmo compareceram, vocês também merecem uma homenagem, bolô? E vai ficar por conta de nada mais, nada menos que DJ lá. É nos toca-discos, é tudo no meu nome. É nos toca-discos que acontece. É tudo no meu nome. É nos toca-discos que acontece. É tudo no meu nome. É nos toca-discos. É nos toca-discos. É nos toca-discos. É nos toca-discos. É nos toca-discos. É nos toca-discos. É nos toca-discos que acontece a performance do cabuloso. DJ cabuloso. DJ cabuloso, DJ cabuloso, DJ cabuloso, DJ cabuloso, DJ cabuloso, DJ cabuloso, DJ cabuloso. DJ cabuloso, DJ lá cabuloso, DJ lá, DJ louco. Valeu a homenagem do DJ pra vocês.